Atenção, leopoldinenses! A grande casa de calçados, a Sola Mia, em Niterói, está vendendo sapatos para senhoras casadas, viúvas ou divorciadas pelo incrível preço de 150 cruzeiros cada pé. Sapato X-Pistake, de anca de cavalo de corrida, especialidade para jóqueis e cavalariços, a preços que são uma verdadeira barbada. Não choque aí fora o seu dinheiro. Procure a sapataria O Prazer do Joanete, da firma Joanete McDonald. Rua 11, número 12, em frente ao 13, a 14 passos da Praça 15.